desde o primeiro choro que eu dei. Como foi o meu lugar de paz? Tua voz sempre foi meu abrigo, mesmo quando eu nem sabia falar. Teu olhar me ensina o caminho, teu sorriso é força pra lutar. Mesmo longe eu sinto teu carinho e a certeza de que vai passar. Amor de mãe é pra sempre, é raiz que o tempo não desfaz, é oração que me protege. Mesmo quando eu não sou capaz, é abraço que cura a ferida, é farol quando tudo se vai. Amor de mãe é pra sempre, é milagre que vive em paz. Quantas noites você não dormiu só pra me ver respirar? Quantos sonhos você abriu mão só pra me ajudar a sonhar? Hoje entendo tudo que fez, cada gesto, cada não também. Foi amor em forma de cuidado, foi ser forte pra me ver bem. Amor de mãe é pra sempre, é raiz que o tempo não desfaz, é oração que me protege. Mesmo quando eu nem sou capaz, é abraço que cura a ferida, é farol quando tudo se vai. Amor de mãe é pra sempre, é milagre que vive em paz. Mesmo quando o mundo vira as costas, teu amor me faz levantar. Mãe, você é minha história, meu lugar pra sempre voltar. Amor, amor de mãe é pra sempre, é céu que nunca tem fim, é saudade com perfume, é teu nome dentro de mim. Amor de mãe, amor de mãe é pra sempre. Te amo, mãe, até o fim. Mesmo quando o mundo virar as costas, teu amor me faz levantar. Mãe, você é minha história, meu lugar pra sempre voltar. Amor de mãe.